Olá! Foi no dia 30 de janeiro deste ano que a Serena teve uma ideia, como ela escreveu, extemporânea. Gostaria de fazer um ouvido de tísico sobre o Ferreira Goulart. Seria uma leitura integral, por ele, do poema Sujo. Mais umas coisas sobre ele. Tenho um amigo que o conheceu e podia pedir-lhe um testemunho ou assim. O que achas? Mas se calhar vou demorar muito tempo para fazer. O tempo foi passando, com ânimos e desânimos, quase desistências, mas eis que este programa nasceu e vai ser emitido, hoje. Demorou muito tempo a fazer? O tempo é relativo. Estou aqui a pensar em tantos projetos cujo contador continua a acumular minutos de tempo de marinagem. Ou, como diz Mário Dionísio no seu diário: abro os armários, as gavetas. Espalho à minha volta os milhares de notas, de recortes, de projetos, de cartas, de tanta gente desaparecida, esquecida, transformada, que vamos sempre guardando sem saber porquê. Para um dia. Um dia que nunca chega, mas que posso resolver ser hoje mesmo, agora. Vamos então, agora, ouvir este programa que nos preparou a Serena Cacchioli. Ouça Goulart. Ouvido. Tá certo. Pode começar? Quando você quiser. É? Turvo, turvo, aturvo a mão do sopro contra o muro. Escuro. Menos, menos. Menos que escuro. Menos que mole e duro. Menos que fosso e muro. Menos que furo. Escuro. Mais que escuro. Claro. Como água, como pluma, claro, mas que claro, claro, coisa alguma, e tudo, ou quase. Um bicho que o universo fabrica e vem sonhando desde as entranhas. Azul era o gato, azul era o galo, azul o cavalo, azul teu cu. Tua gengiva igual a tua bucetinha que parecia sorrir entre as folhas de banana, entre os cheiros de flor e bosta de porco aberta como uma boca do corpo, não como a tua boca de palavras, como uma entrada para. Eu não sabia, tu não sabias fazer girar a vida com seu montão de estrelas e oceano entrando-nos em ti. Bela, bela, mas que bela. Mas como era o nome dela? Não era Helena, nem Vera, nem Nara, nem Gabriela, nem Teresa, nem Maria. Seu nome era. Perdeu-se na carne fria. Perdeu-se na confusão de tanta noite e tanto dia. Perdeu-se na profusão das coisas acontecidas. Constelações de alfabeto, noites escritas a giz, pastilhas de aniversário, domingos de futebol, enterros, cursos, comícios, roleta, bilhar, baralho. Mudou de cara e cabelos. Mudou de olhos e risos. Mudou de casa e de tempo. Mas está comigo. Está perdido comigo. Teu nome em alguma gaveta. Que importa um nome a esta hora do anoitecer, em São Luís do Maranhão, à mesa do jantar, sob uma luz de febre, entre irmãos e pais, dentro do enigma. Mas que importa um nome debaixo deste teto de telhas encardidas, vigas à mostra, entre cadeiras e mesa, entre uma Mas que importa um nome debaixo deste teto de telhas encardidas, vigas à mostra, entre cadeiras e mesa, entre uma cristaleira e um armário, diante de garfos e facas e pratos de louça que se quebraram já. Um prato de louça ordinária não dura tanto. E as facas se perdem, e os garfos se perdem pela vida, caem pelas falhas do assoalho e vão conviver com ratos e baratas, ou enferrujam no quintal, esquecidos, entre os pés de erva cidreira e as grossas orelhas de hortelã. Quanta coisa se perde nesta vida. Como se perdeu o que eles falavam ali, mastigando, misturando feijão com farinha e nacos de carne assada, e diziam coisas tão reais como a toalha bordada, ou a tosse da tia no quarto, e o clarão do sol morrendo na platibanda em frente à nossa janela. Tão reais que se apagaram para sempre. Ou não? Não sei de que tecido é feita a minha carne e essa vertigem que me arrasta por avenidas e vaginas entre cheiros de gás e mijo a me consumir como um facho corpo sem chama. Ou dentro de um ônibus, ou no bojo de um Boeing 707 acima do Atlântico, acima do arco-íris, perfeitamente fora do rigor cronológico, sonhando. Garfos enferrujados, facas cegas, cadeiras furadas, mesas gastas, balcões de quitanda, pedras da Rua da Alegria, beirais de casas cobertos de limo, muros de musgos, palavras ditas à mesa do jantar, voais comigo sobre continentes e mares. E também rastejais comigo pelos túneis das noites clandestinas, sob o céu constelado do país. Entre fulgor e lepra, debaixo de lençóis de lama e de terror, vos esgueirais comigo, mesas velhas, armários obsoletos, gavetas perfumadas de passado. Drobais comigo, dobrais comigo as esquinas do susto e esperais, esperais que o dia venha. E depois de tanto, que importa o nome? O poema sujo foi escrito em 1975, quando eu estava exilado em Buenos Aires. Eu tinha estado antes em Santiago do Chile, quando derrubaram Allende. Depois eu fui para o Peru, de Lima, no Peru, eu vim para Buenos Aires. Fui para Buenos Aires. O golpe militar, que já tinha derrubado o presidente no Brasil, já tinha derrubado no Chile, começou a se organizar lá em Buenos Aires. Então eu vi que a situação ia complicar para mim. Eu imaginei ir para a Europa, porque o resto da América Latina era tudo ditadura, né? Então, mas meu passaporte estava vencido, eu fui à Embaixada do Brasil para pedir a renovação do passaporte. Ele não só não queria me dar o passaporte novo, como disseram que o meu passaporte estava apreendido. Aí eu falei, passaporte é propriedade minha. Se vocês apreenderem meu passaporte, eu vou à imprensa denunciar vocês. Aí eles me devolveram o passaporte com um carimbo desse tamanho em todas as páginas. Então era absolutamente inviável usar aquele passaporte para qualquer coisa. Então eu voltei para o meu apartamento, sem saber o que fazer e preocupado com o golpe militar que estava se preparando. Não sabia o que ia acontecer comigo ali, né? E o poema sujo, ele nasceu assim, como a última coisa que eu poderia escrever. Isso foi em maio de 75 e eu entrei num estado de transe que durou vários meses, até outubro de 75, quando eu terminei o poema. Alguns meses depois, o Vinícius de Moraes apareceu lá em Buenos Aires fazendo um show com um grupo aí de brasileiros e tal. eu fui ver o show e tinha conversado antes com Augusto Boal, que também estava exilado lá em Buenos Aires. Falei: Augusto, o que você acha da gente convidar o Vinícius para vir jantar aqui na tua casa? A gente conversa com ele, bate um papo e tal. O Boal falou: ah, tudo bem, fala com ele. Se ele quiser vir, é ótimo e tal. Durante o jantar, o Boal falou ao Vinícius: olha, o Goulart escreveu aí um poema muito longo, segundo ele falou aí, mas ele não quer mostrar para ninguém. Eu falei: não se trata de que eu não quero mostrar. Eu só tenho uma cópia do poema. Ainda estou trabalhando em cima do poema. O Vinícius falou assim: não, então vamos marcar uma noite aqui e você lê o poema. Eles convidaram algumas pessoas e o Vinícius ficou muito comovido. E quando eu terminei de ler, ele falou assim: eu quero levar esse poema para o Brasil. Eu falei assim: mas como? Eu não tenho cópia, esse aqui está tudo rabiscado. Ele falou: não. Eu quero levar na sua voz. Assim como você leu aqui, vamos gravar e eu levo gravado. No dia seguinte, na casa do Boal, foi um neto do Vinícius lá com o gravador e tal, e aí gravamos o poema. E o Vinícius trouxe o poema para o Brasil. Antes do poema ser publicado, o Vinícius convidou uma série de pessoas para a casa dele, para ouvirem o poema. E aí o poema foi assim, repetido em reuniões. Então o Enio da Silveira, que era o dono da editora Civilização Brasileira, que era meu editor, ao ouvir o poema, disse que queria publicar o poema imediatamente. Falou isso com a Tereza, que era minha mulher, e a Tereza foi a Buenos Aires, e eu então dei a ela uma cópia do poema para o Enio editar. Isso já é em 76, o poema foi editado. Dada a repercussão que ele teve aqui, ele contribuiu para a minha volta, porque eu me animei a voltar no ano seguinte, imaginando que eles dificilmente, depois da repercussão que tinha tido o poema, etc., tal, na imprensa e tal, que eles teriam coragem de fazer alguma coisa comigo. Né? Escrevi uma carta para o jornal, a sucursal do jornal onde eu trabalhava aqui no Rio, e pedi que eles avisassem o serviço de informação do Exército do que eu estava chegando. Fiz isso para impedir que eu fosse sequestrado. Quer dizer, eu podia chegar no Galeão ou chegar em casa e ser sequestrado, desaparecer como outros haviam desaparecido. O dia que eu cheguei, estava lá uma quantidade de gente. Estava lá Chico Buarque, estava lá gente de pintores e escritores. E naturalmente, a Tereza, minha mulher, que foi me buscar em Buenos Aires. Nós viemos juntos, já no Galeão. Estava escrito assim: José de Gilmar Ferreira ou Ferreira Goulart, prender. Aí a Tereza falou: e olha o que está escrito ali. Eu falei: pois é. Então você vai lá avisar o pessoal que vão me prender, né? E eu fiquei ali esperando o que ia acontecer, mas eles não me prenderam, não. Pela presença, a quantidade de gente que estava lá, e gente conhecida, eles acharam melhor não me prender. Eles me prenderam no dia seguinte, quando eu estava na praia lá, já em Ipanema e tal, aí chegou um aviso de que o serviço de informação tinha ligado para o jornal dizendo que queria que eu fosse lá, no SNI. Aí me levaram para uma sala lá, né? Me interrogaram e mas depois me soltaram e eu vim para casa e tal, tudo bem, não aconteceu nada. Então foi isso, o poema me ajudou a voltar, né? A história é essa. Na vida sou passageiro, eu sou também motorista, fui trocador motorneiro, antes de ascensorista. Tenho dom pra costureiro, paradactiloscopista, com queda pra macumbeiro, talento pra adventista. Agora sou mensageiro, além de paraquedista, às vezes mezzo-engenheiro, mezzo-psicanalista, trejeito de batuqueiro, aveia de repentista. Já fui peão boiadeiro, fui até tropicalista, outra hora fui bongoleiro, hoje sou equilibrista. De dia sou cozinheiro, à noite sou massagista, sou galo no meu terreiro, nos outros abaixo a crista, me calo feito mineiro, no mais vida de arte. Na vida sou passageiro, eu sou também motorista, sou trocador motorneiro, antes de ascensorista, tenho dom pra costureiro, paradatiloscopista, com queda pra macumbeiro, talento pra adventista. Agora sou mensageiro, além de paraquedista, às vezes mezzo-engenheiro, mezzo-psicanalista, trejeito de batuqueiro, aveia de repentista. Já fui peão boiadeiro, fui até tropicalista, outrora fui bongoleiro, hoje sou equilibrista. De dia sou cozinheiro, à noite sou massagista, sou galo no meu terreiro, nos outros abaixo a crista, me calo feito mineiro, no mais vida de arte. Boba, põe um vídeo dele aí. Agora não dá, eu estou a gravar. Dá sim, provavelmente deve dar. Vamos, espero. Tem um poema dele que eu gosto, que é o da Tangerina. Qual é? Que ele conta que ele estava em casa, na casa dele, e o sobrinho dele abriu uma tangerina. E ele já tinha sentido o cheiro da tangerina milhares de vezes na vida dele. Mas naquele dia, especificamente, o cheiro da tangerina inundou a casa. E ele ficou com aquela sensação, com aquele sentido de tangerina dentro dele. E aí ele passou dias e dias, isso aí, escrevendo o poema, porque nessa entrevista que ele tá dando, que eu acho que é legal, ele tá escrevendo, tá falando sobre qual é o sentido da poesia, né? E ele tá dizendo que a poesia não tem que dar, não tem que representar a realidade, ela inventa a realidade. E aí ele conta então desse negócio da tangerina e fala que começou a pesquisar sobre os cheiros e descobriu, lá pesquisou sobre a tangerina, porque ele fala assim, pô, mas vou fazer um poema sobre a tangerina, vou falar o quê? O cheiro da tangerina é bom? Então começou a pesquisar e descobriu que a tangerina foi levada para a Califórnia pela primeira vez fora da China. Na verdade, a tangerina é a laranja da China. Tudo bem. Aí passou dias, dias, dias, e ele tá andando de carro com a mulher dele, vai pra Copacabana. Aí ele fala... Aí vem um verso pra mim, que é... Com raras exceções, os minerais não têm cheiro. Aí ele fala, pô, começou o poema. E aí ele começa o poema numa estrutura muito bonita, porque ele começa assim, que não tem nada a ver com tangerina, né? Começa falando do cheiro dos minerais, até chegar na tangerina que aparece pra ele no meio da tarde. Depois descobri esse poema, que é um poema muito lindo. Mas, de maneira geral, eu não conheço muito bem o trabalho dele. Sei que ele foi um poeta político muito importante, né, no Brasil. E escreveu muito na década de 60, com temáticas políticas. Tem muitos poemas dele políticos muito bons, tipo A Bomba Suja. Tem vários que falam sobre a fome. Tem o Poema Sujo também. E depois ele ficou, assim, mais tranquilo, né? Mas... Não sei, é um poeta relevante. Eu acho também que a poesia inventa a realidade. É, e de alguma maneira ela serve até como uma espécie de, não de proteção, mas de criação de um novo mundo possível, não é? Eventualmente, eu acho que a poesia pode ter um pouco esse lugar de desafogar uma pessoa da realidade, porque a realidade pode ser muito sufocante. Então, sim, eu acho que a poesia, como ele, também acho que a poesia inventa a realidade mais do que a desvela. Mas eu acho que tem poetas que você percebe que a pessoa está realmente rasgando o tecido da existência, está dizendo para você sobre a vida mesmo, não é? Uma grande sensibilidade sobre as relações... Não sei, porque, por exemplo, os poemas políticos do Ferreira Goulart, eles não estão inventando a realidade, eles, na verdade, estão sendo bem factuais sobre a realidade da pobreza, da miséria, da fome, da repressão, da morte, tipo... Inclusive, tem vários poemas... Isso deve ser uma coisa que ele deve ter mudado muito ao longo da vida dele, na verdade. Eu acho que até falam isso, sobre essa mudança dele em termos do que ele defendia e passou a defender. Porque os poemas políticos, por exemplo, tem um pouco esse tom de que a vida não cabe no poema, sabe? O pão tá caro, a carne tá cara, o João se matou, e isso não cabe no poema. O poema é a vida, ele tem muito esse tom assim mais realista, até no sentido de criticar a própria poesia. Mas depois eu acho que ele muda quando ele fica mais velho. Eu acho que isso, eu não conheço profundamente, mas já ouvi dizer isso. Que ele pareceu, sabe, essas pessoas que voltam atrás nos seus posicionamentos, tipo Fernando Henrique Cardoso, que fala, esqueçam tudo que eu escrevi, tipo, quando vira presidente do Brasil. Eu tenho a impressão que também aconteceu isso com ele, mas não tenho muita certeza, não. Devagar com esse andor, Leonor, casamento é muito caro. É, sou compositor, cantor, também sou autor. Falo mais de flor do que do Leonor, mas não sou Roberto Carlos. É, não tenho carro de boi, Leonor. É nem outro tipo de carro. É, meu cachê é um horror, Leonor. Não sobra nem pro cigarro. Não tenho nem gravador, não tenho nem gravador. Leonor, meu São Benedito é de barro. Meu menu é feijão com arroz, que divido com mais dois. Leonor, é quando não falta trabalho. Viver somente de amor, Leonor. É tão lindo quanto precário. Tem que morar de favor, Leonor. É lá no bairro do Calvário. O que eu tinha de valor, o que eu tinha de valor, Leonor. Dois galos, três agasalhos, cachecol de lã, gibis de tarjan, gibis de terror, cobertor, quatro jogos de baralho, um macacão furtacor, um leone, uma colcha de retalhos, o que não tá no penhor. Foi pra casa do Carvalho, é devagar começando, é devagar começando. É casamento, é muito caro. É só compositor, cantor, também eu sou autor. Falo mais de flor do que do Leonor, mas não sou Roberto Carlos. É, não tenho carro de boi, Leonor, nem outro tipo de carro. É, meu cachê é um horror, Leonor, não sobra nem pro cigarro. Não, não tenho nem gravador, eu não tenho nem gravador, Leonor. Meu São Benedito é de barro, meu menu é feijão com arroz, que divido com mais dois. É quando não volta ao trabalho. O meu primeiro, único e último encontro com o poeta Ferreira Goulart aconteceu a 6 de outubro de 2011. Isto foi à margem de outro acontecimento que envolveu a minha pessoa, que foi um Fórum Literário Internacional em Maceió. Tinha acontecido que um poeta de Maceió, Rosalvo Acioli Júnior, tinha me convidado para participar numa revista chamada Página Aberta, que ele publicava naquela altura. E depois dessa colaboração, gostava de convidar um jovem estudioso e tradutor da Europa, e só porque tinha havido esse contato por causa da revista, ele achou bem convidar-me a mim. Estou a contar isto porque faz parte da história do meu encontro com Ferreira Goulart. Quando eu cheguei a Maceió, percebi logo que havia lá três grandes escritores e eu, que não era absolutamente ninguém. Os três escritores eram Olga Savary, José Castello e Liliana Herr, uma escritora argentina. Tive, portanto, a oportunidade de conhecer, além de Rosalvo Acioli, também estes escritores brasileiros, outros escritores brasileiros. O José Castello, inclusive, tinha ganho nesse ano o Prêmio Jabuti, e com ele continuou depois uma amizade e colaboração ao longo dos anos, até ao ponto de eu traduzir o seu livro, Ribamar. É um caso curioso, eu nunca tinha ouvido este nome, Ribamar, que evocava coisas fabulosas na minha imaginação. Ribamar era simplesmente o nome do pai de José Castello, e aquele livro, Ribamar, era realmente uma história, digamos, uma crônica da relação entre o protagonista e o pai dele. Mas o protagonista era um livro autobiográfico, digamos, moldado na senda da carta ao pai de Franz Kafka. Depois deste fórum literário, cada um seguiu para o seu próprio destino. José Castello voltou para Curitiba, que é a cidade onde ele mora. Olga Savary voltou para o Rio. E Liliana Herr voltou para a Argentina, para Buenos Aires, se não me engano. Eu não. Eu fui acompanhado por Rosalvo Acioli, uma pessoa extraordinária e fantástica, além de ser um poeta muito relevante, sobretudo entre os poetas do Nordeste brasileiro. Fui levado por ele, através de algumas cidades do Brasil, visitar poetas que ele conhecia. e portanto estivemos em São Paulo, poetas ou escritores ou críticos literários em São Paulo, tive a oportunidade de conhecer Antônio Cândido, Fábio Lucas, Antônio Carlos Sequim, no Rio de Janeiro, Gilberto Mendonça Teles e Ferreira Goulart. No Rio de Janeiro fomos visitar o Ferreira Goulart, mas não foi fácil de imediato, porque o Ferreira Goulart estava a regressar de uma cidade do sul do Brasil. Eu não me lembro agora neste momento qual, mas era uma cidade que estava mais ou menos a 10 horas, 12 horas de carro do Rio de Janeiro. Era uma cidade mais a sul do Rio de Janeiro, mas não me lembro qual fosse a cidade. Mas era um belo caminho de carro, porque o Ferreira Goulart, como eu, aliás, não andava de avião. E, portanto, fazia estas viagens ainda com aquela idade, na altura já tinha 81 anos, mas sempre de carro. Ele, portanto, por causa dessa particularidade, chegou um pouco atrasado, ao 2 ou 3 horas, um pouco é bastante, mas era compreensível, porque ele tinha tido um imprevisto, provavelmente foi por causa do trânsito ou um problema, agora não me lembro, um problema na rodoviária. Chegou tarde e nós, entretanto, fomos passear pelos bairros do Rio de Janeiro e fomos ter com a Olga Savary. Aliás, a Olga Savary, uma poeta também muito importante na contemporaneidade da literatura brasileira, com quem também convivi muito bem, porque uma pessoa muito acessível, muito fascinante, e ao mesmo tempo ela é a prima de Carlos Drummond de Andrade. E é curioso porque na minha pequena conferência lá em Maceió eu tinha feito uma relação sobre o modernismo brasileiro e a sombra de Leopardi, o poeta italiano Leopardi, e incluí no meu discurso também uma possível, não mais do que possível, vizinhança literária, não só, entre Drummond e Leopardi. E quando acabou a conferência, a Olga Savary veio e disse-me: olha, acho que tens mesmo razão, porque o meu primo, que era o Drummond, chamava-me a mim Vagas Estrelas da Ursa, evocando, ele dizia sempre, um poema do Leopardi. Esse poema era Le Ricordanze, portanto, As Recordações, um poema straordinário que começa mesmo por este verso: Vagas Estrelas da Ursa, Vagas Estrelas dell'Orsa. Portanto, ficamos muito próximos com a Olga Savary e combinamos para encontrarmos também no Rio de Janeiro, onde ela morava, e fomos juntos, eu, ela, o poeta Rosalvo Acioli, visitar o Ferreira Goulart. Chegamos lá, finalmente ele tinha chegado depois daquela longa viagem. Logo conversamos sobre a fobia do avião, porque eu também tinha. Temos-lhe a revista Pagina Aberta, onde havia colaborações do Rosalvo Acioli, do Ledo Ivo até na altura, e a minha colaboração e várias outras. O Rosalvo Acioli queria apresentar, digamos, um trabalho de algumas daquelas pessoas que lá estavam naquele momento. A Olga Savary não precisava de apresentações, porque o Goulart conhecia muito bem a ela. E chegamos lá, conversamos, tiramos algumas fotografias, falamos sobre o medo do avião, falamos sobre poesia, falamos sobre o meu interesse em Leopardi, que ele bem conhecia, e depois começou ele a contar como tinha sido no ano anterior, naquela altura, ter ganho o prêmio Camões. Ele tinha ganho o prêmio Camões em 2010. E depois, digamos, houve um episódio simpático com que gostava de concluir este meu breve e espero compreensível e útil para quem está interessado no Goulart, sobre o nosso encontro. Ele, como disse, falou nestes acontecimentos que naquela altura eram recentes, contou como tinha nascido a redação, como tinha começado a redação, a ideia do poema sujo, que tinha sido na Argentina. Ele disse: eu meditei naquele longo poema durante muito tempo e comecei a meditar nisso quando estava na Argentina. Na altura, na Argentina, havia uma situação bastante complicada, mas era menos complicada da que havia no Brasil, na altura em que ele foi lá. E depois contou uma pequena anedota. Disse: no outro dia estava sentado num sofá e levantai-me de repente para ir buscar uma coisa na mesa. E reparei que a minha perna não respondia ao meu comando. A perna tinha ficado lá. O que é que isso significava? Tinha havido uma fratura do osso da perna, e ele quase caía no chão, ficou quase bloqueado, sentou, depois chamou ajuda. Julgo que lhe disse: chamai os meus filhos, não sei, ou a mulher dele, a última mulher dele. Mas disse isto mais do que o problema em si próprio, fez-me pensar como estamos ligados aos nossos ossos, e como o cérebro pode funcionar perfeitamente, mas se a mensagem não chegar à perna, ou se a mensagem, digamos, não proporciona os resultados que o cérebro tinha imaginado para essa parte do corpo, nós ficamos praticamente imóveis. E disse: imaginem de que forma estamos ligados ao nosso corpo. E há um poema num livro que ele próprio me ofereceu naquele dia, 6 de outubro, com ainda, digamos, guardo com muito carinho este livro, chamado Em Alguma Parte Alguma, que ganhou o Prêmio Camões, que é a edição que ele me deu, era uma edição da Babel, uma edição de uma editora portuguesa, que tinha saído por ocasião do Prêmio Camões. Este poema chama-se Reflexão sobre o osso da minha perna. Eu confesso que li este poema muito depois desse nosso encontro. Ele não fez alusões ao poema. Eu reparei depois que havia esse poema, que é um poema que naturalmente fez-me de imediato pensar naquele episódio, mas fez-me pensar, se calhar, muito além daquele episódio. Sobre essa pessoa que foi o Ferreira Goulart, que eu conheci durante uma hora e meia, mas que ficou sempre, digamos, uma lembrança muito carinhosa para mim, pela simpatia, pela riqueza também do encontro, pela disponibilidade dele. Chegamos lá, três pessoas, embora ele conhecesse duas das três pessoas, porque Rosalvo Ascioli e Olga Savary ele já conhecia. Olga Savary conhecia bem. Mas também pelas ideias que me deixou naquele dia. Eu ainda não estou velho, mas na altura estava muito mais novo. E aquela reflexão aparentemente simples sobre a perna que não responde ao cérebro deixou-me a pensar bastante tempo. Quando cheguei a Lisboa, porque eu morava em Lisboa, abri os livros com mais calma e comecei a ler os livros que tinha trazido do Brasil, aconteceu-me de encontrar este poema e logo fiz uma ligação. E gostava agora de lembrar com este poema aquele encontro e aquele poeta, que foi considerado um dos maiores poetas brasileiros do século XX e muito provavelmente é mesmo um dos poetas mais relevantes. Mas sobretudo é um dos poetas de entre os contemporâneos a quem fiquei mais ligado mesmo também do ponto de vista do pensamento e da sua prática literária. Este poema, Reflexão sobre o osso da minha perna, diz assim: a parte mais durável de mim são os ossos, e a mais dura também, como, por exemplo, este osso da perna que apalpo sob a macia cobertura ativa de carne e pele, que o veste e inteiro me reveste, dos pés à cabeça, esta vestimenta fugaz e viva. Sim, este osso, a mais dura parte de mim, dura mais do que tudo que ouço e penso, mais do que tudo que invento e minto, este osso, dito perônio, é, sim, a parte mais mineral e obscura de mim, já que a pele e a carne irrigam-nas o sonho e a loucura. Têm, creio eu, algo transparente e dócil. Tendem a solver-se, a esvanecer-se, para deixar no pó da terra o osso, o fóssil, futura peça de museu. O osso, este osso, a parte de mim mais dura, e a que mais dura, e a que menos sou eu. E acaba com este interrogativo. E a que menos sou eu, esta parte. Não podia, quando li este poema, desde que conheço este poema, naturalmente não posso não ligá-lo àquele encontro, àquela conversa com esta pessoa tão fascinante e que me sugeriu até durante poucos minutos, durante só uma hora, uma maneira quase filosófica do corpo de ver a vida. Ele, pessoa já idosa, já velha, podemos dizer, que refletia sobre o osso. E o osso como parte que é a primeira, digamos, no caso que ele contava, a deixar de funcionar, mas que também é o que vai ficar, a parte mais dura, a parte futura. Era isso. Este episódio, este encontro com Goulart sintetizou-se na minha memória neste poema. Este foi o meu encontro com Goulart, e são estas as coisas e as memórias que eu guardo daquele dia. Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con su mirada. Un alma que al besarme con suave aliento, al besarme sintiera lo que yo siento. A veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía. Cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con su mirada. Un alma que al besarme con suave aliento y al besarme sintiera lo que yo siento. A veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía. Eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente Ferreira Goulart em abril de 1988, quando o visitei em seu apartamento na rua do Vivier, no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro. A partir desse encontro, o nosso relacionamento se ampliou e ele passou a enviar para minha residência seus livros autografados. Nos reencontramos em Maceió, quando ele veio proferir palestras sobre a poesia dele, e por mais duas vezes no Rio de Janeiro. Meu último encontro com Ferreira Goulart aconteceu em outubro de 2011, após Andréa Ragusa ter vindo a meu convite para Maceió, em 29 e 30 de setembro do referido ano, para proferir a palestra O Modernismo Brasileiro e a Sombra de Leopardi, no Fórum Literário Internacional, por mim idealizado e realizado através da revista Página Aberta, por mim fundada e editada. Andréa Ragusa também havia colaborado para a revista Página Aberta com um ensaio sobre Antero de Quental. No contexto da minha argumentação literária sobre a poesia de Ferreira Goulart, considero essencial esclarecer que tenho sempre fundamentado minha compreensão crítica no estudo das estéticas literárias que realizei ao longo da minha vida, considerando, sobretudo, as obras específicas de Aristóteles, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Rubem Dario, Romain Jacobson, Gaston Bachelard e Otávio Paz, entre outros estudiosos da literatura universal. Portanto, tendo lido e estudado as obras desses exegetas singulares, estou convicto de que Ferreira Goulart foi um poeta que buscou nos poetas precursores ou contemporâneos o estímulo e o incentivo para a sua produção poética, tornando-se pós-moderno. Na poesia de Goulart, a partir da concepção de A Luta Corporal e dos demais livros, a exemplo Poema Sujo e Dentro da Noite Veloz, vislumbro os influxos estéticos da poesia do francês Guillaume Apollinaire, tendo ele se destacado na produção de poesia social brasileira na vertente do pós-modernismo. Sobre a obra ensaística de Ferreira Goulart, aprecio com encanto seus textos publicados nos livros Sobre Arte e Argumentação sobre a Morte da Arte. Enfim, Ferreira Goulart foi um intelectual e escritor brasileiro que contribuiu com seu legado literário para gerações atuais e futuras. Hai tu visto sporta la ventana, seguì lontano il volto del gabbiano, hai masticato muto un benvenuto e t'ho incontrato strana. Non cerco più la festa del tuo sguardo, né tanto meno il volto che mi è amico. Ti guardo, ti saluto e mi ridico, che fatica averti. I capelli neri unti come il corvo, le labbra strette al nodo dell'orgoglio. Odiami per non cadere pronto nell'amore che non voglio. Così mi incontro solo, solo e perduto, come quando gli uccelli se ne migrano lasciando il loro nido, come quando gli uccelli se ne migrano lasciando il loro nido. però resto contento per quello che è passato. Mi porta appeso al cuore una promessa e qualche bacio rubato. E voglio restar quieto, sognar disperso, sognar che stiamo noi due soli e nel mare aperto. Sognar che stiamo noi due soli e nel mare aperto. Toglietemi passione, amici, il riso del saluto. Eu já me convenci de que não há nenhuma edição correta em nada de livro algum. Isso aqui é a oitava edição do livro, independente, porque tem mais de outra, 14 no conjunto. O homem está na cidade como uma coisa está em outra. E a cidade está no homem que está em outra cidade. Mas variados são os modos como uma coisa está em outra coisa. O homem, por exemplo, não está na cidade como uma árvore está em qualquer outra, nem como uma árvore está em qualquer uma de suas folhas, mesmo rolando longe dela. O homem não está na cidade como uma árvore está num livro quando um vento ali a folheia. A cidade está no homem, mas não da mesma maneira que um pássaro está numa árvore, não da mesma maneira que um pássaro, a imagem dele, estava na água. E nem da mesma maneira que o susto do pássaro está no pássaro que eu escrevo. A cidade está no homem, quase como uma árvore voa no pássaro que a deixa. Cada coisa está em outra, de sua própria maneira e de maneira distinta de como está em si mesma. A cidade não está no homem do mesmo modo que em suas quitandas, praças e ruas. Buenos Aires. Ah, tá legal. A cidade não está no homem do mesmo modo que em suas quitandas, praças e ruas. Buenos Aires, maio, outubro, 1975. Todo mundo, outra parte é ninguém, no fundo, sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa e pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte é linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte, será arte, será arte, será arte. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte. Homem comum. Sou um homem comum, de carne e de memória, de osso e esquecimento. Ando a pé, de ônibus, de táxi, de avião. E a vida sopra dentro de mim, pânica, feito a chama de um maçarico. E pode, subitamente, cessar. Sou como você, feito de coisas lembradas e esquecidas. Rostos e mãos, o guarda-sol vermelho ao meio-dia, em pastos bons, defuntas alegrias, flores, passarinhos, facho de tarde luminosa, nomes que já nem sei, bocas, bafos, bacias, bandejas, bandeiras, bananeiras, tudo misturado, essa lenha perfumada que se acende e me faz caminhar. Sou um homem comum, brasileiro, maior, casado, reservista, e não vejo na vida, amigo, nenhum sentido se não lutarmos juntos por um mundo melhor. Poeta fui de rápido destino, mas a poesia é rara e não comove nem move o pau de arara. Quero, por isso, falar com você de homem para homem, apoiar-me em você, oferecer-lhe meu braço, que o tempo é pouco e o latifúndio está aí matando. Que o tempo é pouco e aí estão o Chase Bank, a ITT, a Bond & Share, a Wilson, a Hanna, Anderson Cleito e sabe-se lá quantos outros braços do povo a nos sugar a vida e a bolsa. Homem comum, igual a você, cruzo a avenida sob a pressão do imperialismo. A sombra do latifúndio mancha a paisagem, turva as águas do mar, e a infância nos volta a boca, amarga, suja de lama e de fome. Mas somos muitos milhões de homens comuns, e podemos formar uma muralha com os nossos corpos de sonho e margaridas. Dois e dois, quatro. Como dois e dois são quatro, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e a tua pele morena, como é azul o oceano e a lagoa serena, como um tempo de alegria por trás do terror me acena, e a noite carrega o dia no seu colo de açucena, sei que dois e dois são quatro, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Maio 1964. Na leiteria, a tarde se reparte em iogurtes, coalhadas, copos de leite, e no espelho, meu rosto. São 4 horas da tarde, em maio. Tenho 33 anos e uma gastrite. Amo a vida, que é cheia de crianças, de flores e mulheres. A vida, esse direito de estar no mundo, ter 2 pés e mãos, uma cara e a fome de tudo, a esperança. Esse direito de todos, que nenhum ato institucional ou constitucional pode caçar ou legar. Mas quantos amigos presos? Quantos em cárceres escuros, onde a tarde fede a urina e terror? Há muitas famílias sem rumo esta tarde, nos subúrbios de ferro e gás, onde brinca e remida a infância da classe operária. Estou aqui. O espelho não guardará a marca deste rosto, se simplesmente saio do lugar, ou se morro, se me mata. Estou aqui e não estarei um dia em parte alguma. Que importa, pois, A luta comum me acende o sangue e me bate no peito como o coice de uma lembrança. Ouvidos.